Chamaram-me um dia cigano e maltês, menino, não és boarês. Abri uma cova na terra mais funda, fiz dela minha sepultura. Entrei numa gruta, matei um tritão, mas tive o diabo na mão. Mas tive o diabo na mão. Havia um comboio já pronto a largar e vi o diabo a tentar. Pedi-lhe um cruzado, fiquei logo ali, num leito de penas dormi. Puseram-me a ferros, soltaram o cão, mas tive o diabo na mão. Mas tive o diabo na mão. Voltei de Xerola, de Cilha e Arnês, amigo, vem cá outra vez. Subi uma escada, ganhei dinheirama, senhor Dom Fulano Marquês. Perdi na roleta, ganhei ao gamão, mas tive o diabo na mão. Mas tive o diabo na mão. Dar uma volta, caí do lancio e veio o diabo a ganir. Nadavam piranhas na lagoa escura, tamanhas que nunca tal vi. Limpei a viseira, peguei no arpão, mas tive o diabo na mão. Mas tive o diabo na mão.